Sai da frente que o DJ vai estourar. Sai da frente que o DJ vai estourar. Vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar. Lá vai fogo, fogo, fogo.